aconteceu? Não ia jogar bowling? E fui. Só que em vez de irmos a uma sala de bowling, fomos a uma quinta. E em vez de deitarmos abaixo de pinos, foi com botes. Cheira-me que saíram bem. Estiveste à distância de um jogo perfeito. Bem, vou tomar um duche. Não me vais encher a casa de lama. Então o que é que faço? Vá lá, só. Até logo. Às orelhas, querido. Obrigada, mãe. Cala a bunda. Onde nasce aquele belo rio? Lá, lá, longe. Onde nasce aquele belo rio? É lá que temos brincadeiras. Hey! O seu nome é Phil e é o nosso ar. Veio do século 22 com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de alugar. O passado ele vem conhecer. Meu Phil, Phil, Phil, no futuro dando o seu melhor agora. Vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Não viu, viu, viu no futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Viu, viu, viu no futuro. É o ar do século 22. Viu, viu no futuro. É o ar do século 22. Parece que finalmente o Sr. Hackett tem compradores para a carrinha. Não! Estou a inscrever-te para o concurso de estrela do futuro da H.G. Wells. Torna-te o príncipe ou princesa da pop de Pickford. O que será que o príncipe do pop de Pickford ganha como prémio? Palmas, paradas, prestígio e... um porco-espinho? Não há porco. Estava só sem pés. Aqui está. A razão número 3005 para odiar este século estúpido e quem nele vive. Odeias farinha? Eu percebo que não gostes de farinha, mas odiá-la é... Não é farinha. É o meu bebê. É para a aula estúpida de ciências sociais. Duas pessoas têm de fingir que isto é um bebê e tomar conta dele uma semana. E nem vão acreditar no idiota que me calhou para parceiro. Ah, aqui está a mulherzinha. Inha, eu se fosse tu nunca utilizava osinhos, pulgarzinha. Estava a pensar. Vamos chamar-lhe Bradley Benjamin Foreman Jr. Oh, boa. Assim, a alcunha pode ser Parvo Idiota Palerma, parte 2. A maternidade deixa as temperamentais. Vais ficar aí o dia todo, Tesla? Se me apetecer, Schrader. Vais concorrer para a estrela do futuro, Tara? Desculpa. É Tara. E não vou concorrer. Vou ganhar. Não posso fazer nada. Venho de uma família de estrelas. Estrelas. O teu pai dá o tempo no canal 36. É, só porque sabes que vai haver vento antes dos outros e isso não faz-te um assombro. Kelly, reparei que o teu nome não está na folha. Ainda bem, claro, porque se estivesse, a previsão era de 100% de hipótese de vómito. Sempre pensei que era Tara. Eu não a suporto. Quem me dera que lhe caísse um prédio em cima. Que fosse picada por uma abelha gigante. Que um cão pensasse que ela era extintor. Que a equipa de futebol feminino lhe a usasse como bola. É, que tal passar-lhe por cima com um cilindro, hã? Phil, cresce. Desculpa, eu só queria ajudar. Qual é o vosso problema? Ai, eu não quero falar disso. Está bem? Foi no terceiro ano. Tive uma má experiência na festa da Ação de Graças. O que foi? Ah, eu era uma abóbora e cantava uma canção de abóbora. E como é exatamente uma abóbora em canção? Abóbora Matilde é doce como tu, servida entre pratos e taças. Bela voz, e não traças sabia... batatas e eu trago peru. Feliz dia de Ação de Graças. Espantoso. Bom, como é que correu a festa? A Tará era a rainha de Ação de Graças. Por isso tive-me a ajoelhar aos pés dela e cantar. Mas eu olhei, vi as pessoas todas do público. Abri a boca para cantar e... Vomitei por cima dela. Ups. Na verdade, foi mais... Em vez de ouvir falar de peru com molho, o público viu. E foi a última vez? Não, vomitei o verão passado no Festival dos Gelados. Eu perguntei se foi a última vez que atuaste. Foi desse vómito que a Tara falou? Medo do palco, o que é muito mau, porque... destruiu o meu sonho. Sonho? Nunca te contei isto, mas... sempre sonhei em ser cantora um dia. Pensei que querias ser psicóloga de gatos. É o disfarce. Kill, se o teu sonho é ser cantora, tens de te inscrever para o Estrela do Futuro. Phil, tu não percebeste nada do que eu te disse. Sim, tens de vencer os teus medos. Tenho medo dos meus medos. É por isso que se chamam medos? Bem, isso foi há muito tempo. És mais velha. Acho que tu consegues. Juras? Prometo. Só por segurança, antes das provas, como uma coisa leve. É, vocês não tinham de tomar conta do bebê? Acontece que um saco de farinha requer pouca manutenção. Querida, o trabalho é tratá-lo como um bebê. Precisam de alimentá-lo, mudar a fralda, passeá-lo. Desculpe, senhora Diffy, mas penso que isso é um trabalho feminino. Não é, senhor Diffy? E como? Como te atreves a dizer tal? Barb, faz-lhe o discurso como costumas fazer. Bradley, criar um filho é um trabalho dos pais. Vocês têm de trabalhar em conjunto. Certo? Fiz. Anda, Chuck. Oh, não. Chuck, que nome tão medíocre. Quantos anos é que tu tens? O que é que te parece? Está aqui para cantar e muito bem. Não vai sair nada da boca dela sem ser música. É o que ele disse. Boa, mas só por segurança vou calçar as galochas. Por favor. Ah, olhem para mim. Sou a Tara. Sou hilariante. O meu pai vai ao solário. E agora a seguir temos a Killy e Tesla. Respira fundo. Vá lá, tu consegues. Vai até eles. Está bem. E um, dois, três, ação! Estás sempre lá para mim, um amigo dedicado, dia e noite ao meu lado, até o fim. Olá, Kelly. Vamos aumentar o volume. Sim, quando eu quiser chorar, estás lá para me apoiar. Sempre assim, junto a mim, oh, agora, a qualquer hora, bora, protege o nosso amor. Estás atrasado. O Tiago já comeu e arrotou. Só lhe falta o banho. Pois é, filha. Acontece que tenho planos para esta noite. Uns amigos convidaram para jogar às cartas e comer uns doces. Ouve, pá. Passei a noite toda com este miúdo. Também tenho vida. Pim, o que é que hei de dizer? É a minha noite com... os meus rapazes. Tu podes sair com quem quiseres, mas levas o Tiago contigo. Tenho um pressentimento que vais concordar. Toma, porquê é que não vais comprar qualquer coisa para ti? Boas finais! É, parabéns! Sem ti nunca teria conseguido. Já agora, sabes, eu tenho que confessar... E o Trainer, ouviste? Boas finais! É verdade, estou a falar contigo. E vai ser o máximo! Killy, Phil, peço-te, estou a gabar. Ouviram todos? Killy Tesla vai levar a Terra Shredder ao tapete. Tadão! Na boa, Tesla. Vais vomitar na final. Enganas-te! Esta miúda não vomita ela! Estás a gozar? Nunca estive melhor. Finalmente ultrapassei o medo. Sim. A propósito, lembras-te como te custou para começar a cantar? Já, yeah, mas depois dei-lhe com força. Tadá! Sim, sabes, é um bocado complicado. Eu usei um modulador de voz do Wizard para, tipo, tadau a tua voz. Então eu não cantei? Não, tecnicamente. Mas fui só eu quem garantiu que vencia a Tarai em frente à escola toda. É, foste tu, não há como negar, é um facto. Boa. Estou feita. Sabes, bom, as finais são na sexta, por isso temos várias opções para isto. Opção 1, podemos usar o modulador outra vez. Mas era batota. Opção 2, podes simplesmente não aparecer. Mas isso significa que a Tara me ganha e me goza para o resto da vida. Opção 3, podes encontrar outro amigo com mais opções. Phil, eu preciso de mais uma opção agora. Está bem. Bom, a opção óbvia. Diz-me. Tu e eu trabalhamos juntos para ultrapassares o teu medo. Mãe, o que é isso? Estou a fazer bolos. Com farinha? Claro. Querido Oshake. Está com o pai dele. E eu estou farta daquele trabalho, de qualquer maneira. Mas pensava que durava uma semana. Durava. Mas eu não podia estar com aquele Bradley Benjamin Farmer nem mais um minuto. Desisti. Pim, é um trabalho da escola, não podes desistir. Mas mami... Nada de mami. O trabalho era criarem um bebê juntos, por isso tens de arranjar maneira de trabalhar com o Bradley. Com caraças! Desculpa? Com caraças? Muitas pessoas. Vá lá, são teus amigos, teus vizinhos, só querem o teu sucesso. São capazes de se despachar com esta cena? Quase todos. Olha, só precisas de alguma confiança, uma boa atuação e estás na corrida. Pronta? Pronta. Boa. Senhoras e senhores, o Clube de Ife tem o prazer de apresentar o orgulho de Pickford, Miss Killy Tesslow. Senhoras e senhores, lembrei-me que o Departamento de Incêndios disse que temos gente a mais esta noite, se houver algum voluntário que... Estou no ir. Oh, obrigadinha. Muitas pessoas. Mãe? Pai? A casa é minha. Vamos, coração. É pela Killy. Killia, só estou eu aqui. Eu não sei se ultrapassaste o teu medo do palco. Eu percebi uma coisa espantosa. Estou totalmente à vontade a cantar para ti. É, mas o problema é que na final não estou só eu. Mas desde que me concentre em ti, vou conseguir trazer o troféu! Bem, Farmer, a minha mãe diz que temos de trabalhar juntos. Por isso, ouvi isto. Eu mando e está na altura do Chuck comer. Não vou entregá-lo! Tu és uma má mãe! Chuck! Tudo bem, Pim? Podemos reanimá-lo! Estás bem, Chuck? Estás bem? Foz! É a senhora Livy! Oh! É o vosso bebê! O que é que acham? Negativa? Pobrezinho. Nem tive hipótese. Obrigada. Muito obrigada. Tara Schrader, senhoras e senhores. Obrigada. Obrigada. As crianças são o futuro. Leiam livros. E agora, a última concorrente da noite, a menina Killy Tesla. Oh, não vomites. Tchau. Phil? Onde estás tu? Killy, estou aqui. Como estão todos? Espero que estejam prontos para tudo, porque eu estou quase pronta para arrasar. Já vou, Killy! Porcalhão! Eu ia dedicar esta canção ao meu amigo Phil. Se ao menos o visse. Phil? Sempre lá para mim, um amigo dedicado, dia e noite ao meu lado até ao fim. Muito bem, Killy, continua. Phil, quando eu quiser chorar, estás lá para me apoiar, sempre assim junto a mim. Espantoso. O meu troféu de primeiro lugar, podia usar o teu de terceiro como amuleto. Desculpa, Tosca. Sabes? Acho que ganhei. Não ganhaste. Eu ganhei. Não, acho que fui eu. Está bem, és esquisita. Sabes, eu não sou daqui. Mas ficar em terceiro é ganhar? Não, mas finalmente cantei em frente de pessoas. Que era o que eu queria mesmo. Acho que isso também conta. Achas que para a próxima consegues sem eu ficar do tamanho de um biscoito? Sim, para a próxima acho que nem preciso que apareças. Bem, então, vou ver se me lembro de não aparecer. Ah, mas eu quero que tu apareças. Inteiro. Bonequinha, a Maxine está aflita. Não é comigo?